Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Zilla Cat. Aqui é Joel Suki, eu estou diferente. Aqui é Betinho, mulher é igual a Rufus, é impossível comer só uma. Isso é cruel, ó. Aqui é Telos e... Eita delícia, velho. Aqui é Neto Mário e eu sou mais as asiladas. E no programa de hoje vamos falar de relacionamentos, pegação e namoro, rapaz. Sem falar que eu não entendi tua frase aí não, viu? Só pra deixar você marcar. Eu também não. Mas eu vou falar. Essa do Neto aí foi bem lembrada, ó. A minha em homenagem às deliciosas que passam aqui em frente de casa e estão pelas topics por aí e outro canta mais. Topic, carro, ônibus, cambão, tudo e etc e tal. Tem então, delícia espalhada pra todo lado desse mundo, velho. Delícia. Então, vamos lá, e-mails. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Escreva para o AzilaCast, o endereço azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter e o iTunes. Se você tem o iTunes instalado aí, você pode clicar aí abaixo e assinar o AzilaCast. E os downloads, basta clicar no link descompactar o MP3. O zip. Sim. Descompactar o MP3 e escutar o AzilaCast nas caixinhas de som no MP3 em qualquer lugar. E os recados. Agora é a hora boa, né? E novidades do site Azileitor 2.0 finalmente vai entrar. O grande lançamento do site vai acontecer nessa terça-feira, dia 14 de junho. Acertem seus relógios, né? Marquem nas suas agendas. Pois é, cara. Nesse dia a gente vai trazer um monte de coisa nova. Vamos voltar a postar notícias, né? De hora em hora. O site andava quase que só com podcast, né? Vai ter várias mudanças. Nesse sentido, vários novos quadros e novas postagens também. Sim, coisa muito legal. Agradecer também os ouvintes, né, que colaboraram, muita gente mandando sugestões, muita gente também mandando dica de cast, né, o que é que eles querem ouvir, dizendo no que eles são bons para futuros casts, né, a gente poder chamar mais ouvintes para participar. Pois é, isso aí, realmente agradecer o pessoal e confiram a AzilaCast 2.0, que foi feito com a grande ajuda, né, de vocês. Com certeza. E a gente espera agradar. E terça-feira tem uma grande novidade, fique ligado, tem surpresa, pessoal. Terça-feira o site vai estar cheio de surpresas, cara, você clica no link aí, pá, tem uma surpresa lá. Pois é. Vai ser uma novidade atrás da outra, vai ficar impressionante o site. Vai estar muito massa. E se você quiser também daqui pra lá ir acompanhando um pouco mais dos bastidores, ficar naquela expectativa, é mais um convite que a gente faz pra você seguir o Twitter do Azileitor, né? Ah, é verdade, que acontece muita coisa por lá também. Pois é, cara, nos bastidores aí, naquela tensãozinha antes da estreia, provavelmente vai estar rolando muita coisa aí via Twitter e você não pode deixar de conferir. E temos o recadinho de Kira Sazumi Lilith. Olha aí, cara. E toca aí. Olá, queridos aslados. Todos vocês que participaram da promoção Ganhe um Beijo da Lilith e da Kira, vai aqui o resultado desse mega prêmio. Vamos saber quem são os felizardos. É o Walter, que eu não sei o sei o sobrenome dele, que seu nome, primeiro nome, Walter. E o Maxwell, que eu também não sei o sobrenome dele, que legal! Olha! Bom, vamos confiar no Azileito, né? Estamos confiando que eles sejam pessoas de bem. A gente gosta de vocês, todo mundo que escuta o Azileito Cast, né? Então, olha só, além de beijo, vocês ganharam abraços. Mua. É, abraço! Abração pra vocês, tá? E temos um e-mail de voz do Sr. B. Olha aí, cara. Mais e-mails de voz, né, aí chegando pra gente. Toca aí também. Fala aí, galera asilada. Aqui quem fala é o senhor B do Legcast, do Pest Drops, do Papo de Novo e muito cast pra falar, não vou dar jamais de 12. Então, eu estou aqui pra comentar que eu acabei a maratona do Azila Cast. Eu sou um asilado em Azila Cast também. E eu estou aqui pra falar agora de alguns pequenos asilamentos meus, alguns vícios, não é? Foi sobre o último episódio. E eu sou viciado em videogame. Eu sou viciado em MMO também. Tipo, eu quando eu pego o WoW, o Warcraft que eu jogo, pra jogar, eu jogo durante horas a fundos. Mas eu tenho uma pequena sorte. Eu normalmente paro um pouco a música, né? Quando eu não tô a fim de ouvir a música, eu paro um pouco ela e escuto o podcast. Vocês, eu escutei muitos episódios, do 1 até o 15º, não sei, só no WoW, só jogando WoW e escutando, como eu sempre faço com quase todos os podcasts que eu escuto. Além de exilado em MMO, no caso esse MMO, eu sou exilado em games no geral. Eu tenho um PS3, já zerei todos os jogos que eu tenho. Eu baixo o jogo frequentemente, compro muito jogo na Steam. Cara, eu sou muito exilado em videogame. Até hoje, eu acho que eu vou continuar exilado nesse negócio. E comida, cara, eu sou chocólatra, como vocês disseram, é o mais comum. Mas eu passo do extremo, saca? As pessoas perguntam por que eu sou gordo, não sei o que. É porque eu como chocolate, eu como biscoito, essas coisas que a gente não deveria comer normalmente, né, cara? Que engorda, afinal de contas. Mas fica aí o meu abraço, o meu salve, galera do Azila Cash. E eu tenho que mandar isso aqui e vou mandar outra coisa. Eu ia mandar outra coisa, só que aí... Aí, pois é, só que aí, né, bicho? O senhor B aí já por dentro das gírias do Azila Cash, né, e tal. É, pois é, cara. Aproveitou pra fazer um mechan, né, também, mas tá valendo. Primeiro e-mail, Dino Man, idade dinossáurica, paleontólogo, Fortaleza, Ceará. E aí, exilados, não vou comentar sobre o Cash de Big Bang Theory, porque eu só assisti o primeiro episódio da série, e aí se eu ouvisse, ia ser uns spoilers federais pra mim. Na verdade não é, né, cara, que não teve spoiler nenhum. Na verdade a gente disse pra ele por baixo umas 3 vezes que não tinha spoiler, mas beleza, né? Sugestão de casts: histórias de viagem, confusões, discussões, programas infantis, filmes, trashs, zumbis, Chaves, profissionais empregados, já que teve o de desempregados. Bem, é só isso, galera, e falou. Próximo e-mail vem de Joseph Mack, 23B anos. Aí ele bota aqui entre parênteses, caminhando para os 25, né? Aquela idade perigosa que o cara não pode divulgar em público, né? E tal. E ele é programador de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele começa com: e aí, galera asilada? Tempão que não mando e-mail, hein, galera? Mas o serviço aqui apertou, mas nem por isso deixei de ouvir os cast. Olha aí, cara. Essa revelação do Magneto ser gay foi bombástica pra mim, porque sou fã do cara. Ixi. Eu ainda não tenho... Não acredito muito nisso, mas em todo caso, pra quem já assistiu X-Men First Class, né? É. Tanto faz, porque o novo Magneto é muito mais foda, muito melhor, e se esse antigo Magneto for gay, já não tem mais tanta importância, né? Pois é. E não vou olhar para ele no filme com os mesmos olhos, mas sim com aquele olhar de boiola. No Cash 21 pude descobrir que sou bastante asilado, assim como Joel Suk por Coca-Cola, cara. Ai, que é o segundo líquido mais sagrado que existe. O primeiro deve ser cachaça, né? A sugestão que deixa é para vocês fazerem um cast de um apanhado das melhores séries de TV antigas, incluindo Chaves e Chapolin, claro, né? Não pode faltar. É verdade. E as demais. E ele finaliza aqui mandando um abraço para todo mundo, parabéns e continuem assim. Próximo e-mail é Rodrigo Ironman, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Fala, galera asilada. O último cast foi sensacional. Ri muito com as histórias e vocês se superaram. A aparição do Telos foi demais. Me pegou de surpresa. Bem legal. Por falar em vício, em videogame, o jogo que eu realmente viciei foi o Lord of the Rings The Third Age. E já cheguei a jogar esse jogo por mais de 15 horas seguidas. Quando eu queria jogar à noite e a minha mãe não reclamar, eu colocava um pano embaixo da porta pra ela não ver a luz da TV. Tá, mas cara, eu vou confessar que eu também já fiz isso, cara. Caralho. A estratégiazinha do pano era boa. Mal tempo pra mim que não funcionava, cara. Que eu acho que eu já tentei fazer isso, mas não colou. Depois foi a Lan House, outro vício de muitos anos, e foram bons tempos. Bons tempos, bons tempos. Bem, vou parar por aqui pro e-mail não ficar gigante. Continue fazendo ótimo trabalho. No mais, nada mais. Próximo e-mail vem de Júlio Kursch, Natal, Rio Grande do Norte. Pô, quando vocês falaram do Final Fantasy Tactics, do pai desligar a TV durante a partida, me veio à cabeça outra coisa. E quando não havia save game e memory card? Sim, sim, ele faz uma indagação lembrando os primórdios do mundo, quando não, você não tinha onde gravar. Na época do saudoso International Superstar Soccer, Deluxe. Em que após o jogo encerrado e em um modo da Copa do Mundo apareciam os códigos do password, a senha chegava a ter 60 caracteres. Cara, é verdade. E aí eu tenho uma dúvida, cara. Toda vida que eu jogava o Superstar Soccer, eu anotava aquele passwordzinho e tal. Eu anotava, eu conferia umas 3 vezes, mas nunca que aquele bicho pegava, cara. Quando o cara ia tentar novamente. Pois é, cara. Também acontecia comigo isso aí. Nunca dava certo o password. Puta que pariu. Então não era só comigo, né? Porque eu tinha comprado esse cartucho do Zildo, cara, na época. Eu pensei que era alguma malaquice dele. Olha aí, mas pelo menos foi beleza. E aqui ele finaliza dizendo que Deus abençoe o cara que inventou o save game. É verdade. Próximo e-mail, Gabriel Henrique, sem cidade, sem profissão. Galera do Asila Cast, ao ouvir vocês planejando colocar o XXX no blog, antes que pensem errado sobre mim, saibam que sou um asilado em putaria. E já tive um blog pornô de relativo sucesso. Olha aí. 4 mil page views por dia. Mas se vocês esperam colocar a AdSense no blog, vocês não vão poder ter putaria relacionada ao blog. É. Aí os ouvintes falando... Ah... Outra sugestão é colocarem arquivos com qualidade inferior para quem tem internet lenta. Ou celular em MP3 que não aguenta um tranco com um arquivo de 1 hora em 128 kbps. E também menor qualidade ajuda na autonomia da bateria. Beleza, sugestão anotada. Pois é, tá vindo o AsilaCast 2.0 aí, né? É, quem é. Sabe sua solicitação já não é atendida muito em breve, né? Uma área do lado mostrando quem mais comenta, o modo leitor, o modo do leitor postar matérias. Isso tudo aumenta a presença do site. Não fiquem só com um podcast de muito sucesso, ou um blog de muito sucesso apenas. Abraço, asilados, de um asilado mor. Quando forem fazer o AsilaCast de O Poderoso Chefão, podem me chamar. Ou de Terminator. Olha aí, cara. O do Poderoso Chefão tem que ser em 3 partes, porque é o melhor filme do mundo, né, cara? É verdade. Esse bicho será feito. O próximo e-mail aqui vem de Bruno, 20 anos, graduado em Sistema e Mídias Digitais, Fortaleza, CE. E aí, galera, tô muito asilado no AsilaCast. Dei mó valor ao último sobre asilações em geral. Mas como bom cearense, além desse termo, eu costumo utilizar um bastante incomum pra dizer que alguém é asilado. Que é quando o fulano não tá verminoso, cara. E aí, cara, o famoso verminoso. É, o verminoso, pra mim, eu utilizo mais quando o cara tá tipo Telos, que não sai da frente do computador em um jogo, né? Essa eu ouvia muito, olha aí, agora ele vai justificar a minha explanação. Quando eu ia fazer os famosos curujões, cara, de Counter-Strike... E logo no começo da noite, umas 22 horas, vinha um pessoal gritando na porta da Lan House: vão dormir, bando de verminoso! Sempre tem, né, cara? É, mas tu se lembra disso aí quando o cara fazia corujão lá na lan house do Telos, da porta, dava pro meio da rua mesmo. É, e de vez em quando, quando o cara tava lá e tal, apareciam uns malacas mesmo, dando umas mãozadas lá na porta e gritando verminoso, não sei o que e tal. Mais um e-mail pra contar um caos que acompanhei ao mesmo tempo em que ouvi o Azila Cash. Olha aí, cara. Estava eu no maior campus da... Abri um aspa, tá um cheiro do queijo da porra aquele campus ali. Se você estuda lá, meu amigo, cuidado, viu? Tá. Ouvindo e rindo muito esse Azila Cash. Enquanto descansava depois do almoço esperando a aula, eu tava numa região que é bastante conhecida por ser frequentada por fumantes. Aí entra aquela introduçãozinha, né, da música massa. E o cara tem que ler até mais lento, né, essa parada. Era TV lento e tal, né? É, chegou uma figura lá altamente sinistra, louro, branquelo, raquítico, com cabelo cheio de dreads, todo mulambento. E qual foi a minha surpresa quando ele tira um cigarro? Mas quase um toco de erva pra fumar ali tranquilo, no meio da galera e tal. O mais bizarro foi que ele apareceu na mesma hora em que eu estava falando de asilados em cigarro, bicho. Aí eu ri, porque enfim, o cara já devia estar calibrado, né, também nessa hora aí. Ri tanto que cheguei a chamar a atenção desse maluco. Outra curiosidade foi que no mesmo dia notei que num dos muros dessa mesma universidade, onde há vários manifestos em grafite, tem lá escrito em letras garrafais: Os Asilados. Olha aí, cara, massa, bicho. Aí ele devia ter batido uma foto e mandado pra gente, né, cara? É verdade, cara. Fica a dica aí, se você mexe com grafite nessas, né, paradas. Mas no próximo e-mail o cara tem que voltar trazendo uma foto. O cara não deve bater, né, meu? Porque se ele tirar a câmera aí... Os caras vão olhar a câmera assim. Ah, peraí, ele vai se justificar que só não tirei a foto porque tava voltando pra casa de busão lotado, mas tá lá, pra quem quiser ver. Enfim, sucesso aí nos próximos Azila Cast e tenho três sugestões. Primeira, histórias de azar. Essa daí a gente tem muitas e não são poucas, não. É demais, cara. Histórias sobre viagens. Essa daí, cara, se a gente fizer... O cast de hoje, inclusive, tem algumas histórias de viagem, né, também? É verdade. Depende de qual viagem ele esteja falando. É mesmo, né? Ele entrou nessa onda aí de universitário, né? De back, essas paradas. Pois é. É, tem razão. Esse outro cast também, dessa outra viagem, também dá um cast bom. E o velho muito pedido aí, cara, cast sobre cearês, né? Ai. O dialeto que a gente utiliza frequentemente aqui no programa e que tem algumas pessoas que ainda não dominaram, né? É, cast de gírias, né, cara? Famoso. No mais, um valeu, galera. É, valeu. É, valeu. Beleza. Valeu. Eu comecei a trabalhar na época numa empresa, aí nessa empresa eu acho que 75% do pessoal que trabalhava lá era mulher, né? 75% não, 90% eu acho. É, por aí. Vamos dizer que 90% do pessoal que trabalha na empresa gosta de ter relacionamentos com homens, né? É. Daí beleza, né? O cara entrou lá na empresa e tal. Cara malandro, né? É, deixaram a porta aberta e o cara subiu, né? Não, mas tudo bem, né? O cara é um funcionário, né? E tal, aí beleza. Aí, na época, eu era designado a ficar, tipo, responsável por uma área lá. Aí, tudo bem. Aí eu estou na minha primeira ronda, né? Podemos dizer assim, averiguando lá as máquinas e tal. Aí, meu irmão, eu vejo uma dona linda, mano. Linda, linda, linda, a mulher. É, vamos dizer, aquela mulher que é tão linda no grupo... Que você até meio que perde as esperanças, né? Pensa assim, não, a menina é tão bonita de um jeito que o cara admira a beleza dela, mas fica na dele, né, e tal. Pois é. Então tudo bem, né, o cara admirou e tal, deu uma secada, né, na mulher lá. Só que a... Eu ia dizer, só que aí, só que o cara já tá criando um gatilho, né, com essa parada aí. Só que aí... Né? Eita... Cortar de novo. Lá no setor que eu trabalhava, tinha um cara que é gay, mano. Era não, porque ele não morreu, né? Ele é gay. E ele era meu brother, né, e tal. O cara tinha entrado na empresa junto comigo e tal. Aí, normalmente, o cara que é mais feminino, ele saca mais essas coisas, né? Aí ele viu que eu tinha dado uma secada federal na menina e pegou e disse, ei, mano, tá afim de conhecer a doidona lá? Vixe, a menina é massa, né, e tal. Aí, mano, esse bicho já tinha estudado com a menina, uma parada dessa e tal. Aí foi lá e ele era muito desinibido e tal e me apresentou a menina, ó. Vixe, aí, beleza e tal. O cara ficou alegre, né? Esse cara aí é o velho laranja, é. Depois, é, tudo bem. Isso aí é evolução do tipo de caçada, mano. Porque o Theo utiliza a caçada dele todo troglodita, né, e tal. O cara enche a cara pra ir atrás da mulher e tal. Essa passagem, isso é mentira, né, mano? Tu já bebeu ali pra poder pegar alguma mulher, Theo? Eu não bebo, mano. Eu não bebo nada, mano. As minhas caçadas são tudo... Na doida. Sando o que eu estou fazendo. Escolhe um se Deus quiser, né? Aí, beleza, né? O cara ficou lá apresentado e tal. Começou-se uma amizade. Só que então veio a outra, minha outra grande jogada de sorte, cara. Quando acabou o expediente, a gente tinha o mesmo horário, né, e tal. Saía juntos. E da galera todinha, vamos dizer, umas 20 pessoas, o nosso grupo, só eu e ela pegava o mesmo ônibus, cara, pra voltar. Olha aí, essa... Aí já foi melhor pra mim, né, de novo e tal, o cara numa maré de sorte violenta. Não, eu digo que tu é cagado. Não, pois é. Só que então eu ainda tava naquela situação de não criar muitas esperanças, né? O cara levando tudo só na amizade, porque, enfim, eu sabia até onde eu poderia chegar e naquela hora eu tava me subestimando. Aí, pois bem, a viagem era longa, né, e tal, como a gente pegava o mesmo ônibus pra voltar, a gente pegava o mesmo ônibus pra vir, né, melhor pra mim de novo, que eu tinha mais tempo de me adiantar e tal, preparar a conversa. Daí, conversa vai, conversa vem e tal, depois de um mês, mais ou menos, eu acho, de entendimentos, fora que essa empresa que eu trabalhei tinha uma grande vantagem, que qualquer besteira que acontecia, qualquer data comemorativa, eles faziam umas mega festas, sabe? O cara parava o setor, o cara ia todo vestido a caráter. Eu me lembro que no São João eles pediam pro cara ir pintado, não sei o quê. Eu me lembro que teve um carnaval aí que foi... Todo mundo fantasiado de super-herói, né? Alguma coisa assim. Foi, mas isso aí foi... Como é que o pessoal diz, mano? Foi, isso aí foi assédio moral, mano. Eles obrigaram o cara no carnaval e fantasiado. Imagina o cara... É. Né, o cara que... No ônibus fantasiado. Cara em Hulk, mano. O cara pegando assim um ônibus vestido de Batman, né? Os caras tudo olhando assim. O Homem-Aranha subindo no... ônibus. É, a sorte era carnaval, né, e tal, mas pisaram na minha capa no ônibus, mano. Foi uma putaria que o ônibus era meio lotado. Aí o cara finalmente achou aquela brecha. Até então eu já era amigo da menina, né, sabia que ela não estava namorando. Mais sorte pra mim, né, e tal. E aí eu convidei ela tradicionalmente pra sair, né, aquele passeio e tal. Só que então na época o cara tava muito caído pela menina, né. O cara não podia chamar a mina pra sair pra um daqueles esquema fuleira, né, do Manel. O cara tinha que... Esquema decente, né? É, pois é, o cara precisava de uma parada decente. Eu sei, bicho, que nesse dia aí o cara tava numa ansiedade tão louca pra ir pra esse encontro aí. Vamos dizer, o meu horário de sair era tipo umas 6 horas, eu acho. E eu tinha tido uma promoção na época, tinha mudado de setor. Não era mais do setor dessa menina, mas a gente continuava a amizade e tal, ia sair. Aí, pois bem, aí eu sei, mano, que o meu horário era de 6 horas. Aí eu tipo fechei lá a sala, saí umas 5 horas da tarde, ó, morto de animado e tal. Aí eu cheguei lá, e aí, vamos lá, não sei o que e tal. A menina, assim, mas o nosso horário não é só 6 horas, não. E aí, ela, não, mas ainda é 5 horas. Olhei assim, ela, puta. puta que pariu, sair correndo lá e tal. Reabri a sala, a maltaria lá, já tava. O caos já tava se instaurando. Aí beleza, eu voltei lá e tal. Meu chefe razoavelmente puto, mas eu expliquei a situação e tal. Ele, não, mano, fica de boa e tal. É, mas eu, não, meu irmão, tu já viu a dona ali da sala e tal. Caralho, meu irmão, não sei o que é mesmo, é, mas não, vai lá, eu assumo daqui e tal. Aí a gente foi lá pra Orla Marítima e tal, climazão romântico, estava noite de lua cheia. Aí pra quem não conhece Fortaleza, que tem um ponto turístico bacana também, que é a Ponte dos Ingleses, né? Vocês já foram lá? Uma galera que eu que eu já conheci chama isso aí de Ponte dos Maconheiros. Não, mas aí é antiga, mano. A nova. É, porque tem duas. Tem a Ponte dos Ingleses. A antiga, que é toda sucateada lá e tal. Tudo é. Teve uma ponte que foi reformada, na verdade. Nossa. A ponte é a mesma, mas foi reformada. Não, não, mas essa daí que o Joel está dizendo é. Já ouvi falar também, né? Mas a que eu frequentei era um ambiente mais socializado e tal. Frequentado só por turistas italianos. Os caras com terno branco, né? Lá tudo. Aí beleza, aí o cara chegou lá e tal. Deu um miguezão doideira, né? O cara utilizando o de melhor que havia no argumento dele, né? Aí tudo colaborou, né? Tava aquele música italiana romântica, né? De fundo. Pontezona tocando Julio Iglesias na hora. Pois é, bicho. Aí não deu outra. A gente começou a ficar desde aquele dia. Foi a minha maior conquista, eu acho, em termos amorísticos. Até hoje eu não acredito como foi que consegui aquela façanha. Aí tu ainda tá hoje, até hoje com ela. É, e até hoje eu ainda estou com ela. Na saúde ou na tristeza? Ou na doença ou na tristeza? Ou... na doença ou na saúde, é? Na saúde e na tristeza? Já vi isso. Não, mano. Só olha o lado negativo dessa coisa. Não, mas é a parada do casamento. Na saúde, na alegria, na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na tristeza. Na riqueza, na liseira. I just call to say I love you. Não, mano, conta da mulher cega, a da mulher cega. Conte da ceguinha, Théo. Começa a história aí da mulher cega, Théo. Tu pegou, mano. Não, mano, ela cega no modo de falar. É por quê? Porque ela era gaga, né? Ela era gaga. Não, porque ela me deixou pra depois. Pode? Não existe, mano. É, mas isso aí não acontece direto, não, mano. Fui visitar lá um interiorzinho ali e tal. Galera disse que é legal, interessante. Aí eu conheci a Cocotinha e tal, a bichinha lá, toda cheirosinha, deliciosa. Aí eu, sem más intenções, né? Sem más intenções nem. Aí quando um presente momento ela apareceu mais deliciosa ainda duas vezes. Aí eu, eita, meu irmão, que parada é essa, né? Ah, o quê, mano? Ela apareceu nua? Não, ela apareceu, vamos dizer... deliciosa. Deliciosamente pura. Aí eu tava lá e tal. Aí eu fiquei naquele dilema de atirar ou não atirar nela. Ou de atirar em alguma amiguinha dela, né? Pensativo. Quando a gente foi pra festa e tal, que aí ia ter uma festa de noite, todo mundo bonitinho, cheirosinho, foi pra lá. Aí quando chega no presente momento lá, eu resolvi dar um tirozão nos peitos dela. Aquela indireta na testa, né? Mas tu foi logo nos peitos da mulher, mano. Olha aí, mano. Não, mano. É modo de falar, animal. Aí ela passava 2 minutos aqui comigo e mais 3 minutos com um paspalho lá que vivia chamando ela. Paspalho. Ah, eu fiquei muito puto com esse bicho, ó, mano. A menina chegava perto de mim e tal, aí ficava ali e tal, só filé conversando, esquematizando qual era o muro, atrás de qual muro a gente ia ficar e tal. Atrás de qual árvore? Não, mas pera aí, ela tava esquematizando contigo ou com o paspalho? Comigo, mano. Aí o paspalho chamava ela, aí ela ia pra lá, entendeu? Na verdade, eu não vi ela ficar com ninguém, ela só ficou, depois de uma hora eu saí de perto, sabe? Deixei pra lá e tal. Ficava lá conversando e eu fui embora atrás de outras... Chorar. Aí eu fui e deixei, não fiquei com nenhuma das duas. Resolvi fazer uma abstinência. Punheta? abstinência atrapalhou a minha lá, né? Aí não, aí você que tá queimado até hoje, viu? Eu nem comento mais com quem você ficou, não. Você se queimou comigo. Com você? Eu achei que eu estava tentando manter o nível ali, aí depois pegou aquela batida de carro ali, aí eu... Pera aí, conta aí essa. Aí não dá pra mim. Foi piorar. Eu avisei, eu disse pro Folega, eu disse, rapaz, se fosse pra ficar com uma bomba atômica dessa aí, era melhor ter ficado sozinho. Eu avisei. Aí tu foi com gosto de gás em cima da criatura lá. Meu amigo, não existe mulher feia. Você que não bebeu naquele dia, viu? Você não bebeu naquele dia. Aí que eu fiquei, tinha um pouco de concorrência. Atirei logo a pra que veio, né? A bichinha era feia, mas fazer o quê, né? Dá pra botar desculpa na bebida. Só sou na bebida mesmo, viu? É aquela velha história, né? Ela é feia, mas ela é gente boa. É, mas ela é gente boa, que ela apresentou as amiguinhas pros meus amiguinhos aí, viu? Ela achei, foi cruel demais. Eu fiquei, foi com raiva, mano. Vi a menina, aí eu, rapaz, não acredito não. Eu fiquei quieto na minha, né? Aí quando foi depois, veio ela e as amigas dela, que ele tá falando aí. As amigas dela, eu só não vou dizer que era mais feia, porque enfim, é putaria, mas... Festa essa que você estava, que o nível ia caindo conforme as horas passaram. É, comadre. Isso aí, mano. Pra você ver, pra você ter como... Viu, Betinho? Pra tu ver como o nível ali tava freak steel. Tá, por aí. É, mas vou explicar. A moça, a jovem simpática, né? Existe, ela é simpática. Ela chegou, me convidou logo pra ir pra outro lugar. Eita, pô, de cara. De cara, né? Me ofereceu logo e eu não podia negar, né? Isso aí eu concordo com ele. Não, eu admito que aconteceu. Pronto, é isso que eu quero dizer. Eu admito que aconteceu em ela chegar pra ele e convidar. Isso houve realmente. E aí? Prossiga. A bichinha simpática me beijou. Eu não podia negar fogo, né? Só que a desgraçada foi e contou pra outra. Aí, né? Pra quem já tá todo cagado, né? Vamos pular na merda. Aí me abracei mesmo, mandei de mão. Vamos pular na merda? Essa aí foi massa. Eu já tava, né? Então eu vou mandar de mão dada, né, meu amor? Abraço. Tá, porra. Fazer o quê, né? Pelo menos eu fiquei. Pelo menos eu fui me ter ficado e assumir. Meu amigo. Mas eu sou de ditado, macho. Aquele ditado. A negada gosta de um ditado, macho. Eu vou citar aqui para os ouvintes. É melhor dormir ou acordar arrependido do que dormir na vontade. É verdade. Pra mim não existe isso. Essa daí os ouvintes vão concordar, hein? I just called to say I love you. A bichinha me chamando e eu indo e o mano me chamando. Vai-se embora, macho, que eu tô indo ali. Ele, vem cá. Quando eu olhei, a menina desapareceu. Ele embaçou todo o meu sistema. Você me atrapalhou. Foi engraçado demais, ó, macho. Ele andando pra frente, assim, sabe? A menina andando lá na frente e ele andando, né? Seu amigo bebo. Ei, macho, chama lá ele, macho. Vou atrás dele. Lá está ele ali, ó. Vou atrás dele. Aí lá vai eu, né? Seguindo ele. Aí ele dizendo... Vai embora, macho. Eu não entendi. Eu ia te perguntar o que é que tu ia fazer, né? Cara. Aí ele, pra onde é que vocês estão indo? Eu ia perguntar, né? Aí ele... Não, mas pera aí, mano. Só com os braços assim levantados, sabe? Pera aí, mano. Mas a mulher tava indo, o Betinho tava seguindo ela e tu tava querendo saber o que é que os caras iam fazer, mano. É, pois é. Lito, comer chilito. Aí o garotão bebo, a nossa amiga ia atrás também, tava aí eu, não, mas nós temos que ficar aqui. Aí na hora, ele olhou pra mim e a menina dobrou pro lado esquerdo, tá entendendo? Ele não viu, aí quando ele se virou, a menina já tinha subido, aí ele ficou na dúvida se ia pra esquerda ou pra direita, sabe? Aí eu pensei, vixe, ele deve estar procurando a menina, eu fiquei só rindo lá atrás, ó. Tocando da desgraça alheia. Aí quando... Bebo, né? Tu, mano, aí quando aí. Menos espera, só a menina voltando, aí ele, puta que pariu, perdi a chance, ó. Ela veio com a cara assim, ah, seu otário, perdeu. Aí eu, mas não foi culpa minha, resumindo. Nada, foi do culpa bebo, de quem? Foi culpa foi do de bebo. Quem? Do Beba. É, do Bebozão. O Bebozão tava atrás de ti, dizendo pra mim ir atrás de ti pra nós ir embora, e eu fui. I just called Agora, das primeiras vezes que eu tentei pegar uma menina, eu acho que foi no colégio. Eu acho que é uma das primeiras empreitadas que o cara tenta, né, no colégio, né, que é clássico. Aí teve uma que eu soube que o aniversário dela ia ser na semana seguinte, né. Aí eu comprei até um presente, mano, pra menina. Aí eu, não, vou falar com ela e tal. Aí comprei o presente e tal, levei pro colégio. Criando coragem, né. Quando... E eu querendo ter coragem pra falar com a menina, pra entregar o presente pra ela. O coração cara... tipo sai pela boca, batendo. Pois é, o cara é muito otário, né, meu cara. Não sabe nem se, se a menina vai querer nem ser amigo do cara, meu. O cara comprando um presente. Naquela época o cara se apaixonava fácil, né? Acreditava no amor, né? E tudo mais. Aí, acreditava no amor, né? Amor à primeira vista, né? O cara acredita nisso. Eu sei que bateu o sinal do, de saída do colégio, bicho. Eu não consegui falar com ela. Aí quando ela tava saindo, eu fui atrás dela e tal. Agora, agora. Ela pensou que era um assalto, foi? Bicho, tá morrendo. Eu sei, mas que eu cheguei assim, andando pra ela, né? Aí eu falei, ei! Aí ela olhou pra mim pra trás, aí saiu andando, atravessou a pista, correndo. Foi não, uma menina fugiu de ti, mano. Tô dizendo que é um assalto, mano. Não, eu olhei assim pra trás, eu já putaria essa aí. Aí eu sei que ela saiu correndo lá pras amigas dela, vale meu Deus do céu, mano. Então, o que foi isso, mano? Aí eu dei uma cheirada no sovaco, assim, pra segurar, né? Mas tava tudo certo, não tinha nada errado, não. Eu não sei o que aconteceu, não. Aí tu nunca mais viu ela, é por causa disso que tu não pega mais mulher loura, é? Parada dessa? Parada dessa. E ela era que cor? Ela era loura. Ah, ela... Olha aí, olha aí. Não tem nada a ver. I just call to say I love you. Quando o cara é menino, o cara faz de tudo mesmo, viu? Por isso que quando o cara vira, fica mais velho, ele fica safado. leva muita porrada quando é novo. Eu me lembro que eu era afim de uma menina num colégio, passei um ano pra ficar com ela. Um dia que eu fiquei, ela me dispensou. Vixe. Calma aí. Não é isso que eu ia falar. Calma aí. Como é que fica e dispensou? Que merda é essa? Eu fiquei enrolando, né? Quando o cara é menino, o cara fica acreditando as cores, né? Mas naquela época de colégio era mais fácil, porque eu me lembro que quando rolava essas paradas, já era tudo tipo esquematizado, não era não? Tinha a galera do cara, aí o cara ia pra uma festa com o pessoal e tal, alguma coisa do colégio, aí o cara já ia com o esquema certo, não era não? Era mais ou menos, né, né? O cara fala assim, ei, vai, ajeita lá. Pois é, mano, chavela ajeitada aí, ajeita lá, ajeita o quê? Eu me lembro que eu fui pra uma festa ali no Matéria Mables. Lembra, Théo, das festas do Matéria Mables, Théo? O som. Legal, eu chamava de som. Ei, tu vai pro som. Aí eu fui esquema mais alto pra ficar com a meninazinha lá. Pra tu ver como o cara é menino. Eu fiquei com ela meia hora pra ir pra namorar com ela. Puta que pariu. Essa aí é lenda, viu? Meu namoro durou 4 sábados. Não, mas durou foi tempo, pra um mês aí? Assim, né? Não é? Meia hora eu fiquei com ela, meia hora eu pedi pra namorar. E meia hora ela aceitou, né? Betinho é foda, viu? Eu não sei o que foi pior, se foi eu pedir ou foi ela aceitar. Eu não sei qual foi o pior, mas realmente... Eu devia estar com a lábia muito boa, viu? Ah, demais. Casa nova. E o pior é que a lábia ficou no passado, né? Porque hoje em dia, pô... Que é isso, chefe? Que é isso, né? Que é isso? Me ajude. I just call to say I love you. A empreitada mais doideira que eu tive ali, nesse âmbito amorístico. Eu já tinha conhecido ela na época do colégio, né? Na época do ensino médio e tal. A gente conversava, era amigo e tudo mais. E nessa época ela já tava namorando com outro cara já. Chefe, foda isso aí. Eu terminei o ensino médio, saí do colégio, aí a gente parou de se falar, mas... Eu ainda tava com o telefone dela gravado no meu celular, né? Os contatos, olha os contatos. Eu pensei que tu ia dizer que tava gravado na memória, mas isso era mais bonito. Era, realmente ficava mais bonito mesmo. Passou um ano por aí, se a gente sem se falar. Aí eu, um belo dia, eu liguei pra ela. Não, mas essa história aí tá mal contada. Ficou um ano. Foi. Aí do lado o cara tem um um insider, bicho, vou ligar aqui pra menina e tal. Pior que eu sempre pensei em ligar pra ela, mas nunca tive coragem, né? É o pior que aconteceu isso aí comigo também. Eu sabia que ela tava namorando, aí eu, não, vou ligar não, tal, não sei o que. Ô, caba besta é homem, né? A gente se preocupa com as coisas banais, aí acaba perdendo grandes oportunidades. Eu também acho, o homem ele é mais emotivo, né? Ele se apaixona mais, a mulher é muito fria, né? Na época assim, do fim do ano, eu liguei pra ela. Aí a gente falou uma vez, aí ela uma semana depois trocou de celular. Beleza, a gente começou a se falar, aí de repente a gente começou a se falar todo dia, né? Aí ela ainda tava com esse cara na época, bicho. Ela tava com o cara. Ela tava matutando, arquitetando a desgraça do próximo. Fura olhozão federal aí, tu. Ela já tava namorando com ele há uns 2 anos. É o Devalor, essa deu Devalor. Aí beleza, a gente começou a se falar tal, não sei o quê. Aí eu direto instigando ela, não, tu devia vir aqui pra gente se ver, faz tempo que a gente... O velho queixo, né? Eu acho que o relacionamento vai bem até que entra o malaca, né? Que nessa situação foi tu. E se entrar o malaca no teu, hein, bichão? É doido, né? Ela já tinha me dito que o cara não dava muita atenção pra ela e tal. Puta! Aí eu, opa! Na época que eu estudava no colégio, eu nem era desse jeito, mano. Eu não tinha nem... Não tinha nem perigo, meu Deus, fazer um negócio desse. É porque pelo telefone tudo é mais fácil. Aí a gente começou a se falar, eu chamando ela, não, devia vir pra cá. Eita, faz tempo que a gente não se vê, a gente devia se ver e tal. Eu chamei ela pra vir na minha casa. Cheio, a toca do lobo, ó. Aí quando foi no dia dela vir aqui, aí eu preparando tudo, né? Vocês já assistiram aquela... Uma Família da Pesada? É. Tu se liga na casa do Quagmire? Sim. Pois é, tá lá. Aí ela chegou aqui em casa. Aí a gente começou a conversar. Aí rolou o clima. Aí rolou o velho clima. Minha mãe tinha dado uma saída e tal. Aham. Uhum. Mãe, vai comprar ali o bombom ali. Aí a gente ficou junto nesse dia. Eita porra. Eva, solta a vinheta aí do Chifronésio. Eu sei que ela toda duvidosa lá que... Que achava que não sabia o que é que queria e tal. Ela, não, mas o cara não tá mais te dando atenção e tal, então... Você tem que procurar algo melhor, né, não? É. Deixa esse corno, né? Aí eu só na minha cabeça, esse pilantra, não sei o quê, paspalho. Paspalho é mesmo, mano. Eu sei que isso foi uns 6 meses, mano, nessa putaria. Ela vinha aqui uma vez no mês... Uma vez a cada 2 semanas, por aí. Ei, mas tá aí que um cara que eu nunca pensei que fosse ser o Ricardão, fosse ser o João Sul. Tá aí, mano. Ah, como é? Passou quanto tempo nesse negócio? Uns 6 meses nessa parada aí. Oxe, mano, realmente foi muito tempo, viu? É classificado como Ricardão mesmo, viu? Olha aí, me surpreendeu também, vai lá, continua. Aí o cara, aí beleza. Aí ela, não, acho que eu vou terminar com ele, porque não tá dando mais certo, ele tá... E o cara era todo encrenqueiro, bicho, aqueles bichos encrenqueiros. Ele te meteu a pé, né, se soubesse. Aí ela terminou com o cara, só que o cara continuou indo atrás dela. Ela disse que não, porque tinha conhecido outra pessoa. Aí o cara disse, ah, eu sabia, não sei o quê. Aí... O cara já vinha se queixando de umas dores de cabeça, né? Aí... Dores na testa, né? Aí ele dizendo, depois que ela falou isso, que tava com outra pessoa, aí o cara se doidou aí disso também, ó. Ah, mas eu já te traí também, não sei o quê. Ela, beleza, então... Agora que acabou mesmo, né, então? Então pronto, a gente tá quente agora. Aí o cara, ah, não sei o quê e tal. É, realmente, esse aqui é o paspalho mesmo, viu, mano? Aí a gente começou a namorar até hoje. 6 anos de namoro. Mas vai, ver, não, ela nem... João Sul que é uma boa pessoa, mano. Só não deixa sua mulher perto dele. Não, mas fora isso. O cara não quis mais, eu fui. Não, quer, tem quem queira, né? Se fosse tu, Théo, tu fazia o quê? Isso aí é verdade. Tinha arregaçado tudo também. Até o cara. Que é isso? Tinha lascada, ele em banda, mandar ele pro inferno e ficar com a cocota. É isso aí. Não, mas tu imagina, cara, aquele cara que tinha vergonha de falar com qualquer menina no colégio, aquela pessoa altamente tímida, e esse era eu, bicho. Aí, esse era eu, ó. Aí o cara chegar e fazer uma manobra dessa daí, bicho. Realmente, nerd que não fala, de nerd tipo Raj, pra Ricardão, é foda mesmo. I just called to say I love you. É dessas histórias de putaria na adolescência. Uma história parecida com a do Betinho que quando eu era 15 quando minutos não, ela namorou, não, 15 minutos, não, verdade. Não, pô, vou contar. É nessa época aí de colégio, tem aquela época que o cara começa a malhar, né, e tal, pra poder pegar mais mulher, né? Aí, beleza. Só de um lado, né? Tu malhando. Não, pois é. Aí o cara lá na academia e tal, desde pequeno, eu acho que eu sempre tive uma cara de ser mais velho, assim, né? De ter uma realmente, idade. Agora tu tem 18, mas parece que tem uns 40. Né? Pera aí, mano, deixa eu contar o seu estilo George Clooney, mano. O cara fica parecido o Richard Gere, né? Não, mas é porque o cara é alto e tal, musculoso, aí dá a impressão que ele é mais velho. É, mas peraí, mano. É o pessoal do. Caixa. Posso rir assim, não, ó. Mas peraí, pô, deixa eu contar a história. Aí beleza. Aí o cara tá lá na academia e tal, numa boa. Aí tem a bichinha dando chance pro cara, né? A dona olhando e tal, dando condições. E o cara chegando junto, né? E tal, jogando queixo e marcando os esquemas e beleza. Só que na época, vamos dizer, eu era novo. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E o cara ainda não tinha carro, né? Não tinha nada, não tinha como fazer esses programas mais interessantes, né? Aí o máximo que o cara podia fazer era chamar pra ir pro cinema, né? Ir pra um shopping, uma parada dessa. Pois é. Aí pra de lá o cara tentar se arrumar de algum jeito, né? Aí beleza, eu peguei e vi asilado pra sair com a menina, né? E tal. Aí o cara tava tão asilado de um jeito que pra ficar com a menina e tudo, eu chamei a menina pra ir pro filme, cara, aquela Paixão de Cristo, mano. Meu Deus do céu. Pra tu ver o grau de desespero que o cara tava, né? Que era um filmezão comentado, né? Na época e tal. Oxi, Maria. Paixão de Cristo foi cruel, viu? Não, mas... apelou, viu? Foi, pô, ficar desesperado, pivete, né, e tal. Aí, beleza, né, a mina aceitou e tal. Aí a gente foi lá no dia, nem prestei atenção no filme, né, só sei que o filme era sangrento pra caralho. Aí o cara ficou lá com a menina e tal e tudo mais. Aí o cara já começando a se iludir aí, estilo Betinho, né, e tal. O cara pensando em pedir a menina em namoro. Aí o cara conversando lá com a menina, né? Depois de ter ficado com ela no cinema e tudo mais. Aí, bicho, diz aí que a menina pegou e perguntou quantos anos eu tinha, né? E tal. Ah, não, tenho 15 anos, eu acho, na época. 15, na 16. Casa dos 15. Pois é, mano. Meu irmão, mas diz aí que a menina tinha 25 anos, cara. Ixi, Maria. Aí na hora que eu tive que te disse que tinha 15 anos, bicho, a menina olhou assim pra mim. Com susto, ó, e tal. É mesmo, cara. Não sei o que. Tô ficando pivete. Vai pro inferno, menino rei, velho. Foi, cara. Pior que faltaria dessa, foi traumatizante. Aí foi desse esquema mesmo. A menina pegou e perguntou quantos anos eu achava que ela tinha e tal. Não, uns 18, né? Porque ela realmente tinha a aparência de ser. Tinha um corpo mais desenvolvido, né? E tal. É, beleza. Os bustos bonitos, né, ela? Isso aí que diferencia, né? Quando o cara é pivete e tal. O que é que diferencia, mano? Os bustos. Ah, os bustos. Vamos adiante. I just called to say I love you. Tava na santa paz do Senhor aqui, nas minhas vidas rotineiras de lan house, que eu era dono da lan house na época. Aí eu recebi um e-mail corrente. Um e-mail corrente, velho? A história já começou boa. Aí foi uma porrada de e-mail de cocota, né? Porrada de menino, né? O e-mail, aí eu fui caçando cada uma, mano. Foi não, mano. Foi, mano. Adicionei umas 10 no MSN, né? Aí você vê o que é um engenheiro, né, mano? O cara recebe e-mail de corrente, o cara deleta, né, essa porra. O cara sai catando e-mail de mulher, mano. Tá doido, mano. É o que há. Agora, essa dica aí foi impressionante, viu, bicho? Eu tenho certeza que quando terminar o cast, os ouvintes vão prestar mais atenção nos e-mails ali de corrente. Aí eu catei, né? Eu acho que uns 6, 10 e-mails por aí. Aí eu fui adicionei, saí adicionando, feito doido e tal. Aí conforme ia passando a semana, ia aparecendo novos contatos, né? Tom, o vixe, deve ser uma daquelas, né? Aí eu conversava e tal, aí a menina não fazia o meu tipo, então eu não fazia o tipo dela, né? Aí ele morria por ali mesmo, né? Aí até que apareceu uma pequena princesa lá entre elas. Aí eu, vixe, mas essa aqui parece ser uma boa empreitada, né? Que ela me ignorava direto, mas não me bloqueava, entendeu? Ela só não conversava comigo direito, entendeu? Ela ficava sempre online e tal. Eu, oi, tudo bem? Tu falava... Aí ela falava oi meia hora depois, tá entendendo? Tu falava aí, oi, tudo bem? Aí a menina está offline. Faz o quê? Sabe aquele negócio que ela... Aquelas conversas todas monossilábicas. Peraí, mas quando ela perguntou, tu faz o quê? Tu disse o quê? Que eu trabalhava na Lan House, que eu era dono da Lan House e tal, né? E tu trabalhava que tu era dono de uma Lan House? Tu disse lá... Ambas as coisas. Eu trabalhava na Lan House que eu era dono. Tu soltou logo que era empresário, né? Aí eu, porra, mas essa menina não conversa direito e tal. E eu a fim de conhecer ela mesmo e tal. Ué, aí eu mantive, né, algumas semanas e tal. Aí até um belo dia, eu decidi ligar o microfone, mano. Vigi. Cara, se eu te disser que o microfone foi a sacada da verdade, mano. Puta! Sério mesmo, mano, sem putaria. Eu liguei o microfone pra falar com essa menina pelo MSN, mas a menina se apaixonou. Olha aí. Não, ela mudou d'água pro vinho, mano. Primeiramente me veio à mente que ela só tinha preguiça de teclar, né? Preguiça de teclar, mano, olha aí. Sendo que por outro lado, não era, por causa que eu falava e ela teclava. Entendeu? Aí ela foi e se apaixonou, sabe? Ficava conversando comigo horas e horas e tal. Sabe? Ficava na maior empolgação e tal. Ah, eu quero te conhecer e tal. Aquele lance muito doido. Aí eu comecei a conversar com uma amiga dela no meio da confusão. Eita, e a amiga dela entrou no meio da roda e todo mundo rodando. Swing? Tava quase um swing já, não sei o quê. Aí ela teve uma época que ela me jogou pra amiga dela. Entrou no meio da roda, velho? É isso aí, velho. Aí eu, não, mas eu quero é você e tal, aquele lance. Aí quando eu... eram dois casais, sabe? Aí eu tava... Era eu, ela e um colega meu gaúcho. Ixi! Eita, porra! E uma amiga dela. Ixi, Maria! Pra gente formar uns casalzinhos, né? Troca, aí a gente troca, se falava, né, pelo telefone e tal. Troca, né? Se tivesse, era massa, mas não teve nada. Aí, mas lá na frente tu vai entender o porquê não ter um troca-troca. Aí lá vai eu. Aí quando foi, macho, um belo dia a gente foi se conhecer, né? Aí o gaúcho havia viajado, não estava aqui em Fortaleza. É, daí o nome dele, né? Aí eu, puxa vida, macho, o cara não tá. Eu vou levar o nosso amigo Bebum, né? Vixe, Maria! Aí o nosso amigo Bebum. Mas tu tava no desespero da porra, viu? Porque tu tentou adiantar o gaúcho, aí não satisfeito. Tu mandou o Bebum, ué. Mas, porque aí, mas se eu fosse sozinha, a amiguinha dela ia ficar vendo a via, entendeu? Aí eu levei o Bebum. Aí quando chega lá, eu mal, ó, ela me disse o endereço, eu fiquei do outro lado da rua, só bizoiando. Aí ela apareceu na porta. Aí eu, vixe, meu irmão, ali, Bebum, é ela, ó. Aí ela com as coxas zona, só a massa e tal, só o filezinho, macho. Peraí, mas a mulher te deu o endereço da casa dela? Era do trabalho do pai dela, sendo que era a casa dela também, sabe? Era trabalho e casa. É louco. Era tipo aqui em casa. Era tipo aqui em casa. Aí na hora que tu disse, e aí, Bebum? Olha aí a menina ali. Aí o cara deve ter dito. Aí eu olhei, de longe tá massa, né? De perto eu não sei, que eu ainda tava meio longe, né? O outro lado do quarteirão, aí eu... Foi bolar, só falta a amiga, né? Não sei como é que é a amiga, mas vamos lá. A gente chegou e tal, aí ela tinha entrado, né? Aí eu gostaria de falar com a... Aí ela... Eu vou chamar. A avó dela foi chamar, aí chegou e tal. Ixi, mas a avó dela foi chamar, velho. Foi, aí ela chegou. Mas pera aí, irmão, o pai dela obrigava a avó dela a trabalhar também, vai lá? Ah, não, mano, era tudo trabalho de família, né? Todo mundo trabalhava junto e tal, que negócio. É. Ei, ela chegou, né? Aí a mina ficou com um olhão assim, né? Aí eu, oi, tudo bem? Ela tá assustada, foi, né? Eu. Oi, a bichinha ficou assustada, ó. Aí eu, e aí, tu tá com esse olhão por quê? Eu falei, né? Ora, mas tu com a cara de tarado, mano, da porra. Aí eu não imaginei que tu era tão alto, não. Aí eu, pai, eu tenho uma estatura normal, né? Mas ela era meio baixinha. A medida era grande, não, ela batia assim, embaixo do meu queixo. Como assim. É? Do teu saco? Do meu queixo, mano. Eu alcançava a cabeça dela, ficava embaixo do meu queixo, entendeu? Aí ela, não, mas vai estar tudo certo, amor. Vamos, né? Amor, ela já te chamou de amor, mano. Não, tá tudo beleza. Aí ela, véi, peraí que eu vou chamar a minha amiga pra conhecer o teu amigo aí. Meu amigo. Deu bebu agora. Quando me chega a amiga, se eu te disser que era uma gata, velho. Mas é uma gata assim, duas vezes mais que ela, né? Sabe aquela mulher que chega arregaçando assim, logo com um decotezão e tal, com a saia, aí eu, meu irmão, eu não acredito, não. E aí o Bebu, mas essa hora ele fez uma dança, alguma coisa assim. Aí o Bebu ficou lá, né, todo feliz, pinta e manga pôde. Aí eu imaginei, foi o gaúcho, né, eu disse, ah, gaúcho cagado da porra, né. Sendo que aí eu fiquei na minha, né. Aí ela dizia, e tal, tudo bem, a gente começou a conversar lá um pouquinho e tal. Ei, aí mas ela pulou aí pior, claro. Ela fez aquele negocinho de menina, né, que é, eu, a gente vai aqui no banheiro, ó, as duas saíram pra conversar e tal, né? Pra fazer o velho comentário, né? Eu e o Bebum ficamos ali comentando e tal. Vale dizer que eu acho que essa é uma situação bem estranha, porque você está no trabalho do pai da mulher, mano. É, mano. E rolando um encontro e tudo meio. E o pai dela não ficou com o olho meio assim, não? Tu, vocês dois com cara de pilantra e tal? Não tinha cara de pilantra, não, me tá doido, né? Sim, mas ela em foi... todo caso o cara não ficou nem desconfiado, não. Ah, mas é porque é tipo um restaurante, mano, entendeu? Aí a gente ficou ali como se tivesse tomando uma cocazinha. Todavia, a avó dela sabia que a gente era convidado dela, né? Pra alguém não pensar que foi só um doido que chegou assalto, ali. Né? Não, que chegou ali, chamou a menina pra conversar e a menina aceitou, entendeu? Era convidado. Sim, sim. Aí a gente conversou e tal, aí pronto, foi-se embora, né? Ninguém ficou com ninguém nesse dia, sabe? Aí quando foi depois, ela me ligou, me veio me espetar, né? Ei, diabo, é isso? Tu olhou muito, viu? Aí eu olhei muito o quê? Tu olhou muito pra ela, viu, bichão? Eu tava percebendo. Aí eu, não olhei não. Não, eu disse, o que é que a tua amiga achou do meu colega, né, e tal, meu amigo aqui. Aí ela disse, vixe, muito bebunda. Ela disse que era pra tu ter trazido, era um amigo, não era um trambolho, não. Não era doido, não, né? Aí ela, não, mas ele desclassificou ele. Leva mal, não, mas não deu. Aí passa-se dias, quando eu menos espero, a amiga dela me liga, ó. Eu armei um esquema, mano, com a amiga dela. Ixi. Amiga zona dela que pendeu pro meu lado, ó. Aí eu, olha, se eu vou negar. Ué, porra, né? Nesse dia, mano, foi muito comédia, mano. Nesse dia, o gaúcho havia voltado. Ixi. E o gaúcho, toda a vida, o gaúcho toda a vida passava aqui em casa. Ele passava mais tempo aqui em casa do que na casa dele. E aí? O meu irmão falou que eu havia ido pro Benfica atrás do esquema, entendeu? Aí quando ele chegou aqui, a desgraça foi bater lá no Benfica pra me ver com a menina. Aí eu aqui com a menina. Gaúcho, né, mano? Foi, não é, macho? Aí eu aqui, e ele foi a pé, viu? Detalhe. Ah, é, claro. Aí eu fui conversando aqui com a menina no banquinho e tal, rolando aquele clima, né, uns beijinhos ali, beijinhos aqui e tal. Pronto, aí eu tava lá com a cocota e tal, a gata e tal, aí eu vi um espião atrás da parede, ó, aí o bicho aí. Aí eu fiquei com vontade de... tu tem visão de raio-x, mano? Como foi que tu viu o cara atrás da parede? Não, mano. O cara, tipo, na coluna, assim, botando a cabeça pra fora e olhando, voltando, entendeu? Aí eu fiquei com vontade de rir, aí a menina, o que foi? Aí eu, não, nada não. Aí eu fui, passei por ela, por ele, de mão dada com ela, né? Cada um foi-se embora, né? Ou melhor, eu fui deixar ela perto de casa e eu fui embora. Aí no caminho, quando eu chego em casa, o Gaúcho já está lá esperando, né? Aí eu, ei, mãe, e aí, ei, macho, e aí, a menina lá? Aí... aquela ali é aí eu fui, eu havia falado pro Gaúcho que a amiga da AA era mais gata que ela, entendeu? Aí quando eu cheguei perto dele, ele disse, vixe, mano, se a AA é daquele jeito, imagina a amiga dela, né? Entendeu? Sendo que eu estava com a amiga, né? Tô entendendo, pra onde é que essa conversa vai? Aí eu fui e disse assim, não, mano, vou te falar logo, aquela ali é a amiga dela. Aí ele, ó, bem isso, mano, pegando ali o meu esquema, mano. Aí, ó, mas tu viajou, eu não sabia nem quando é que tu ia voltar, e a menina toda quero ali pra mim, mano, então, aí a carne é fraca. A carne é fraca, olha aí. Aí ele foi, não, então eu vou ficar com a A, eu quero conhecer ela, fico logo com essa aí mesmo, vou conhecer a outra. Aí, no entanto, eu apresentei ela pra menina e tal, e ela não gostou dele, sabe assim, ficou na dela, não deu bola nem nada. Aí eu passei um mês com essa, a amiga dela, e eu conversando com a AA, entendeu? Olha aí, mano. Sendo que era conversa de amiga, assim, mano, porque era uma coisa de química. Com a que eu estava, eu não tinha muita química com ela, eu tava com ela porque era, ela era muito sete, gata. Né? Pois é, ela era muito gata, ela me achou. Certamente me achava gostosão com as tapioca aí. Tá bom. Com a A, eu conversava, era 2 horas, mano, tá entendendo? A química com ela era bem melhor e tal, a gente se dava melhor. Aí a gente foi com. Vamos coisar e tal, né? Aí vamos ao cinema. Vamos coisar. Aí o queixo do Theo. Vamos ao cinema. Aí fui eu, ela, o irmão dela e uma ficante do irmão dela. Aí acabou rolando um clima entre eu e ela, entendeu? Aí a gente começou a ficar. Quando a gente começou a ficar, a primeira coisa que a avó dela disse é que eu não valia a pena. Olha o cara. A avó dela. Uma mulher sábia, né, mano? Peraí, mano. A avó dela disse que eu tinha cara de safado. Olha o cara. Aí quando foi depois, aí a bichinha não acreditou na avó dela, né? Acreditou no amor e por isso que ela passou 4 anos felizes comigo. Na chibata, né? Depende do sentido aí. Céu. I just called to say I love you. Não, com o cara novo, o cara pensa só em abraçar, em beijo. O cara é romântico ainda. Eu, minha amiga, eu não sei quem é, se lembra? No North Shop, quando tinha a escada, era bem no início. Tinha, a gente entrava, eita, tinha a escada no meio. Novo esse aí. Eita, mano, tinha até elevador que nunca funcionava, aquele elevador do meio ali. Aí tinha uns banquinhos lá. Sabe o que a gente fazia todo sábado? A gente ia lá pra frente pra ficar no panlógico e tinha uma meninazinha que trabalhava lá dentro. Ô, menina linda. A gente ficava ali sentado a tarde toda só pra olhar pra ela. Era, de todo sábado, era certeza a gente ia pra ficar olhando pra meninazinha. Ela não achou que vocês iam sequestrar ela, não? Como é que sequestra cara de menino? A menina tava trabalhando. Ela lá olhava lá pra gente, sabia lá que era a gente. Dois crianças olhando pra pobre. Mas é que a gente secou. A pobre ia ter saído com 5 quilos a menos, viu? Ô, mano, mas eu vou fazer a minha... Como é que eu posso dizer? O quê, mano? Uma declaração antiga, pronta aqui. Vai, vai, se declara aí. Não, uma declaração mais ou menos, que eu... Até hoje, eu ainda tô à procura de uma menina que eu a conheci. Quem? Vixe, nome do amor, é agora? É. Em nome do amor, a gente põe a mão É, aí é assim, deixa eu ver. Eu estudava com ela, doido. Vixe, o Adonis conhece ela, ó. Ele sabe que eu era até ano passado, mais ou menos, a gente comentou sobre ela. Eu tava ainda caçando pra vê-la como ela se encontra hoje em dia, né? E aí? Caralho, tá, mano, faz 10 massa. Anos que tu terminou o ensino médio, tu ainda lembra dessa donda, mano? É doido, mano, tô dizendo, mano, eu ainda sonho em me encontrar com ela algum dia, mano. Mas conte aí, que eu fiquei curioso agora. Mas o sonho tem que, né, tem que ser tudo de bom, né? O sonho. É, tem que ser tudo de bom, né? Ela tem que estar só vai, o pezão, né, e tal. Okay. Se for encontrar um capeta, é melhor nem ver mesmo, não. Variava, fala aí, aí, mas se bem que tu não melhorou muito não, né? Desde o tempo do ensino médio. Ensino médio não, mas era a quarta série, mano. Fala, meu Deus do céu. Fundamental ali, mano. Terceira série. Aí eu... É, mas isso aí já é patológico. Aí eu só sei que eu tava conhecendo... É, a gente era pivetinho e tal, né? Mamemim, mamamum, né? Brincadeirazinha de criança e tal. Aí eu sei que ela gostava de mim, entendeu? Ela pequenininha e tal, a gente, ela... Aquele gostinho ali, um pelo outro, de criança, né, e tal, saudável, né? Mas tu aí... tinha um cabelão nessa época, não tinha não? Não, tinha não, ainda não. Aí a gente foi e tal, não sei o que, aí passou os bons momentos e tal, da infância. Aí teve uma época que ela não tem aqueles ice keys. Sim. É, aqueles negocinho do namoro, dos ice keys, como era o nome daquilo ali? Ice keys namoro. Papel do ice. É, os bichinhozinhos, né? Que diziam, ó, eu te amo. Frasinha, né? Frasinha legal. Figurinha, frasinhas românticas, né, cara? Pois é, aí ela era mó, sabe, ficava toda com vergonha quando eu olhava pra ela, ficava aquele climazinho de mudar de cor, entendeu? Como se quando mudar eu chegava. De cor? É, mano, a meninazinha fica corada assim, sabe? Eu chegava perto dela, ela ficava toda... Tipo a Renata ali do Naruto, tá entendendo? Não, mas tu tá fantasiando demais, mano. É sério, mano. Preta, né? Aí um belo não, dia eu... Tava amarelo. É, as frases que vinham mais ou menos assim, né? Não existe uma forma para o amor, mas existe uma para viver. Não era isso que vinha nas artes, não era? É, por aí, por aí. Eu me lembro que tinha uma que dizia que se o coco cair, rola ou não rola, né? Aí eu só sei que um belo dia eu fui e entreguei um papelzinho desse pra ela, entendeu? Cara, tá. Papelzinho do amor. Aí ela foi. Ficou com raiva de mim, ó. Claro! Que pode, mano. Minha ficou foi com raiva de mim, ó. Aí se revoltou. Aí tu deu. Aí era tipo. Ah, era tipo, era eu te amo, quer namorar comigo, uma coisa assim, sabe? Ixi, mano. Não, mas tinha algum fundo pornográfico, mano. Tinha não, tá doido, né? Nessa época aí do Ice Kiss, mano, a figurinha mudou pra aquele negócio de pergunta de animal, né? Não, tinha não, é uma perguntazinha saudável. Aí quando só sei que ela foi ficar com raiva de mim. E aí não falou mais comigo, ó, putaria. Era porque ela... Aí o Adonis se deu bem nessa jogada, não foi não? Não, mas o Adonis também não tinha os olhos virados para ela. Aí ficou, por isso mesmo. Mas diga aí o nome da menina, ela pode estar ouvindo esse cast. Já faço essa declaração pra ela hoje, cara. Pois é, cara, aproveita o espaço. Aproveita, chega o dia dos namorados, viu? Pois é. O problema é porque são duas, aí já vem. Posso fazer a declaração pras duas. Por isso que eu não fiz declaração pra ninguém, por isso que eu botei me alugando, viu? I just called to say I love you. Aquela tua técnica de pedir a pizza, mano. Como é que é? De tu queixar a menina pedindo a pizza, mano. Como é, mano? Ah, isso aí não dá pra... não dá pra explicar aqui, não, mano. Eu sei explicar como é isso aí. O Theo dá uma encarada na garçonete. Ele, tipo, fecha a sobrancelha, assim, se liga. Tipo um verde. Fica a sobrancelha dele. Aí ele pega o dedo indicador e o dedão das duas mãos e cria tipo um triângulo, entendeu? Assim? Ele formar aí, de um jeito mais complicado. Não, mas você imagina a sobrancelha tá daquele jeito, ele com a cara de bravo e fazendo um triângulo com o dedo indicador e os dedões, certo? Na frente dos peitos. Ele fica gritando. Ele fica gritando pras garçonetes: bora, minha filha! E balançando o triângulo pra frente e pra trás, assim, ó. A gente tava no dia do aniversário desse bicho, no rodízio de pizza. Aí a garçonete lá, né, passando, aí o prato dele tava vazio. Aí ele fez isso, mano, fez esse triângulo com a mão. A menina olhou, ele, cadê? Não sei o que. Fazendo triângulo assim. Meu Deus! Mas não, mano, mas isso aí foi só fruto da imaginação do nosso amigo Bebum lá. Por causa que a menina nem se tocou que eu queria dizer alguma coisa. Mas por que foi que ela passou o resto da noite sem passar pela nossa mesa, bichão? Eita, o outro se escalando. É, inclusive, eu queria deixar um protesto aí que tava marcado pra em 5 pessoas gravar esse cast. Mas os caras são barriga branca aí, as mulheres não deixaram. Como é, tá? O negócio do pinguim aí, mano. Meu pinguim tem um. Como é que um pinguim faz, mano? Sei lá, mas como é, mano, que o pinguim faz? Sai não também. Faz aí. Ele canta queria, um rap, mano. Eu queria imitar um pinguim, mas não consigo. Como não é? Que faz aí. Isso aí é um pato, mano. Parece um marreco, né? Não, então deixa pra lá. Ah, mas em todo caso fica o nosso essa mensagem: não seja barriga branca. Não seja pinguim. Não seja panda. Ou panda. Panda. Não seja um panda-man ou um pinguim-man. Eita, mas não tinha uma namorada tu que chamava de panda, hein? Aí dentro. E pegar na barriga dele, que dá sorte, né? Pegar na barriga dele. Puta dentro, foi, né? Não é verdade, não, tá? Não, nunca teve isso aí. Gosta de limpar cocô de neném. Olha aí. Imagina aquele negocinho assim, aquela caquinha, o dia todo sujo. Oh, a bundinha, cara. Não tá de morder. Não, eu falo com... Tá com cocô. Sem cocô. Tem uma coisa tão fofinha que depois que limpa, parece que não aconteceu nada. Muito bonitinho, nem fede. Pelo menos eu não sinto cheiro nenhum. Não, pra feder, né? Assim, quando ele nasce, se feder, é mais pelo que a mãe come, só como ainda é pesado. Porque geralmente, como ela se alimenta muito de frutas e legumes, não tem cheiro, não. É. Pois é, né, então. Interessante que quando ele for editar, vai editar tudo, vai ouvir tudo isso. Aí já tá gravando? Já! Que pariu! Hasta la vista, baby.